Introdução Workshop número 478. Alimentado por plasma. Paz. Tecnologia através da China. Chega de abuso. O ponto principal deste workshop foram os resultados da enquete de 8 perguntas realizada no domingo passado com cerca de 80 participantes da refeição com o Criador e 2 semanas de alimentação na mesa do Criador. Ficou provado que o homem pode alimentar-se a partir do sistema de plasma em Lins e sentir-se satisfeito e feliz com isso. Isso significa que recebemos os campos de que precisamos para viver sem ter que matar outra forma de vida e pegar assim a sua energia. E as pessoas sentem-se satisfeitas com seu nível de energia e feliz por não terem que matar mais. Para aqueles que são novos, os participantes usaram fones de ouvido e tiveram seus microfones abertos, de modo que houvesse assim uma comunicação de 2 vias entre o sistema e os participantes. A energia do plasma foi transferida através dos sistemas de telefones do estado da matéria, mas a comunicação foi toda feita através das almas. Para os 20% que não sentiram nada, significa que demorarão mais tempo para estabelecer a ligação de alma, mas ainda assim serão capazes de fazer, se eles desejarem isso. É como o tempo que leva para que os fios da sua casa sejam não revestidos até o ponto em que o plasma e os campos estão estabelecidos ali e você já não precisa mais do sistema Magrave. O que é interessante nisto é que um ponto-chave parece ser a salivação. Todos falaram em ter muita água ou saliva na boca durante a sessão. Parece que a transferência de campo do sistema em Lins cria água de plasma no corpo, porque a saliva é, na realidade, água de plasma, não é a água do estado da matéria que você bebe. E mais importante, a salinidade da saliva controla a força do campo da transferência de plasma e, portanto, o que você quer criar assim. Assim, por exemplo, a maçã tem uma salinidade e as batatas fritas têm outra salinidade. Portanto, você tem controle sobre o que você quer transferir para o corpo. E da mesma forma, pode ser que através das nossas emoções, possamos controlar a salinidade e assim o que quisermos experimentar. Isso é de fato incrível. O Sr. Cash disse, o mesmo tipo de transferência de campo pode ser usado para o câncer, esquizofrenia ou qualquer vírus que possamos encontrar no espaço. A última pergunta foi sobre se estamos dispostos a desistir da nossa alma para ajudar outra e até dar da nossa alma para que outra alma possa ir mais longe do que nós fomos. Houve uma certa confusão nessa pergunta aqui. Algumas pessoas pensaram que iriam perder a sua própria alma e isso foi esclarecido na própria sessão, que isso não iria acontecer. Foi salientado que é assim que o Criador trabalha, dando incondicionalmente. E esta é a base da ciência do plasma e da vida no universo. Sobre esta nota aqui, não há ciúmes na alma do homem, mas ciúme é a espinha dorsal da vida na fisicalidade. Agora que chegamos ao passo em que já provamos a tecnologia, então como entregamos? Foi mencionado que talvez tenhamos que arquivar a tecnologia até o momento em que o homem esteja pronto, mas o homem nunca estará pronto. Então vamos em frente, passo a passo. É aqui que a China se tornou agora a esperança da humanidade em trazer esta tecnologia à tona. Na semana passada, o CPC aprovou um memorando declarando que usaria os avanços na tecnologia para a paz. Isso não veio do nada e não surgiu do nada. O Sr. Cash ele já vem discutindo com eles há muito tempo e eles fizeram um movimento em direção à paz agora. E agora, a Fundação Cash irá compensar esse movimento com a transferência massiva de novas tecnologias para o governo chinês a fim de trazer a paz. Isso inclui transferência de campo de satélites para a agricultura, embora isso não seja de fato necessário, agora que podemos alimentar diretamente a alma das pessoas sem ter que cultivar alimentos. Mas isso pode ser como um interino no processo. Então há a tecnologia de defesa, que incapacitaria qualquer nação de atacar a China para impedi-la de entregar a paz e a tecnologia. Isso inclui a tecnologia nunca vista antes pela humanidade. Um novo presente foi adicionado à lista de semana. E esse presente foi dar à China a capacidade de colonizar a Lua e Marte. Há mais, mas todas essas coisas estão além de nossa imaginação. Especialmente agora, devemos todos nos concentrar no presidente Xi em nossa intenção de elevar os líderes mundiais, pois ele de fato é um jogador-chave para a mudança que está por vir para a humanidade. O aviso foi dado, e o Sr. Cash deixou extremamente claro que isto só pode ser usado para a paz. Não há espaço para a guerra. Lembre-se também que os chineses têm o ethos do taoísmo embutido em suas almas, e tomara que essa alma compreenda a beleza do que está sendo oferecido. Outra proposta foi apresentada esta semana, e a proposta foi que todos os líderes religiosos deveriam se reunir no templo de Mitra no Irã para discutir e trazer a paz. Isto é para os líderes e não para as delegações terem discussões intermináveis. Este é o lugar onde as religiões se originaram, e todas elas têm o mesmo objetivo, o caminho para o Criador. O registro histórico volta para Zoroastro, então assim avança. Também nesta semana, o sistema pode ser aberto para que os participantes entrem e elevem a alma dos líderes, semelhante à forma como entramos para nos alimentar por 2 semanas, mas isso não foi esclarecido nesse workshop. Patrocinadores em segundo plano disseram que precisamos ter muitos mais casos com processamento de plasma para fornecer mais provas. Para construir o banco de dados no sistema para viagens espaciais, precisamos ter o maior número possível de diferentes tipos de doenças. Portanto, entre em contato com a Fundação Cash se você tiver uma doença que queira que seja processada por médicos da Fundação Cash. Eles também estão à procura de mais de 10 médicos para participar do programa. Temos que falar sobre os abusos cometidos contra crianças e outros seres neste planeta. Parece-me que as elites ou as famílias dominantes deste planeta e toda essa estrutura estão usando os pedófilos para tentar derrubar a Fundação Cash. É uma arma muito poderosa e sorrateira, e eles usam as negações das pessoas para trabalhar contra elas. Por mais provas que o Sr. Cash reúna, os tribunais nunca irão processá-los. É como se eles tivessem imunidade, e ninguém se pergunta sobre isso. O Sr. Cash entrou em muitos detalhes sobre sua experiência pessoal com a ex-mulher e como seu amor o cegou, mas que quando ele descobriu a verdade, levou 2 anos para tirar a cobra da Fundação Cash, ao mesmo tempo em que manteve a Fundação Cash intacta. Ele tem um plano para ensinar as crianças a tecnologia para que elas entendam sobre sua alma e então assim ninguém poderá abusar delas na fisicalidade. Mas cabe aos pais ensinar as crianças, e eles têm que fazer isso antes que elas se danifiquem e se machuquem. Isto é a parte da liberação da tecnologia, quando as crianças terão aquele amor de sua alma desde o início da vida. Então, é uma vida totalmente diferente. Às vezes todos nós ficamos impacientes e queremos ver a tecnologia em público agora mesmo. Houve uma longa discussão sobre isso no workshop de hoje. Está acontecendo, mas há muita resistência na humanidade, mas está acontecendo. Agora, principalmente com esta enquete, temos cada vez mais evidências se acumulando. A maioria das pessoas está esperando que apareça na televisão antes de aceitar a tecnologia. Nós vimos o que aconteceu com a yoga quando ela veio da Índia para o Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Ficou quase totalmente estripada a yoga de qualquer espiritualidade. Agora ela é basicamente apenas uma moda e um esporte físico. Essa é a realidade. Não queremos que isso aconteça com a ciência do plasma da Fundação Cash, ou assim não trará mudança. Portanto, de certa forma, é melhor que permaneçamos ocultos e que aprofundemos nosso conhecimento até o ponto em que todos nós sejamos iluminados. Então, quando chegar o momento certo, o fundamento do ethos de Mitra será tão forte que não só se espalhará, mas trará uma verdadeira mudança para a humanidade. Não há outra maneira a não ser seguir adiante e continuarmos apoiando uns aos outros. Quanto mais de nós nos abrirmos profundamente ao plasma, mais fortes nos tornaremos. Mas lembre-se, nós recebemos os benefícios disso agora mesmo. Não temos que esperar pelos outros, e então teremos mais energia sim para servir. No dia em que o plasma vier à tona, ficaremos tão felizes que permanecemos com ele, não importa o quanto tenha sido o sofrimento. E para as pessoas, será como acordar de um pesadelo. Obrigado por nos escutar. Índice rápido do workshop número 478. Ganhamos muito conhecimento dos cerca de 160 de vocês durante a sessão de 19 de fevereiro Refeição com o Criador, assim como na semana de alimentação da mesa do Criador e a segunda semana de entretenimento do Criador, para ver o que vocês poderiam trazer sobre a mesa. Isso nos deu a oportunidade de entender quem somos, o que fazemos, como lidamos, como nos alimentamos e como é o sentimento para nós e o que isso significa. O processo de aprendizagem é a pedra angular de todos esses exercícios, tanto para vocês quanto para nós. Esse tipo de pesquisa e teste normalmente custa a uma organização enormes quantidades de tempo e dinheiro para fazer. E é muito difícil obter de fato os dados e as emoções corretas do teste. Mas graças aos buscadores de conhecimento, estamos saltando à frente de forma muito rápida para o nível em que queremos estar, porque temos os dados que precisamos para entender mais sobre o comportamento humano. Foi importante para nós verificarmos se o sistema funciona e se vocês realmente sentiram as coisas. E nós observamos como o sistema interagia com vocês e que ele interage. Portanto, não é apenas o fato de termos um sistema, nosso sistema de fato funciona. Usar a comida para colocar vocês dentro foi a melhor maneira. Porque, como dizem os chineses quando o cumprimentam, eles falam primeiro olá e depois perguntam se você já comeu ou está com fome. Então este é o hábito do homem. Você tem fome? O que você quer? O que posso lhe dar? Como posso satisfazer sua fome? Neste processo viemos a entender muito sobre o que esperamos e queremos e como vemos as coisas. Como vamos nos alimentar no espaço e qual será o efeito de viver no espaço sem comida. Fizemos uma pesquisa durante uma enquete, na verdade, durante os depoimentos do último domingo com pessoas que fizeram a refeição com o Criador por 2 semanas e está totalmente registrada essa enquete mantida pela Fundação Cash e alguns buscadores de conhecimento registraram em segundo plano também. A pesquisa nos ajudou a entender como as pessoas se sentiram neste tipo de condições. Vimos alguns resultados interessantes e tivemos respostas interessantes também. No final da sessão de domingo, fizemos uma enquete e fizemos 8 perguntas às pessoas. Tínhamos mais ou menos um total de 80 pessoas e isso nos deu uma indicação muito boa de seus sentimentos. Houve um pequeno mal-entendido na última pergunta, quando perguntamos se você desistiria de sua alma para que outras entidades vivessem. Isso criou um dilema para alguns, mas foi esclarecido mais tarde de que você não perderá sua própria alma ao ajudar outra alma. O mais importante para nós era como nosso sistema interage com um número massivo de pessoas. A razão pela qual precisamos entender isto é porque então podemos alimentá-lo em massa e dar-lhe o alimento como energia. Podemos fazer isso também para o seu bem-estar e para criar condições de transmutação e transporte juntos. Esta foi uma das primeiras experiências que vimos isso. Queremos tirar qualquer ambiguidade de todo o processo. Fizemos 8 perguntas aos participantes para que pudéssemos ampliar nossos conhecimentos e ir mais além na compreensão da totalidade de toda a estrutura. Será que a raça humana obedeceria a um padrão do que queríamos fazer? E o que poderíamos entender a partir disto? As primeiras perguntas que fizemos foram: você salivou durante a sessão? O que significa que você criou água dentro do seu corpo. Porque esta água que produzimos através da saliva cria uma salinidade, e isto que decide quais energias podemos absorver do ambiente. As estatísticas mostraram que 69 dos 79 participantes, ou seja, 75%, salivaram durante a sessão. Isso significa que o sistema é capaz de acionar o cérebro para produzir água no corpo. Mas esta água é diferente da água que você bebe. É feita através das interações do plasma e é uma água plasmática. Ela já foi convertida em um plasma. A saliva dentro do corpo é diferente da água porque é uma combinação das interações dos campos e já está dentro da sua estrutura. Isto nos permite ver como você se alimentará e como absorverá energias. Quando você tem uma boca seca, você absorve diferentes energias do ambiente do que quando sua boca está molhada de saliva. Através da salivação, você absorve tipos totalmente diferentes de energias. A água que você bebe não é saliva, é uma estrutura diferente e um plasma diferente. Depois que ela entra em sua boca, ela é convertida na água de plasma do corpo. Foi importante para nós vermos que você pode de fato criar essa água dentro do seu corpo através dos campos do sistema. O mesmo acontece com os pulmões. Quando suas condições mudam, eles coletam água. Nós criamos uma umidade nos pulmões através da respiração, e se usarmos uma técnica de respiração, podemos inundar os pulmões ou podemos mudar as condições para que absorvam diferentes tipos de energias. Esta pergunta nos deu muito conhecimento, porque se pudermos fazer com que você crie saliva e depois ser capaz de mudá-la para diferentes salinidades, então você poderá absorver diferentes energias. Então, através do plasma, podemos criar as condições para que um nível de salinidade absorva a energia das batatas fritas e outro para uma maçã. Cientificamente, este é um grande conhecimento para nós. Mas vai além, e nos diz que podemos lhe dar energia da mesma forma e estrutura. Isso para processar também câncer, esquizofrenia, Alzheimer ou para qualquer vírus do universo. Então agora podemos ditar as condições e a estrutura para as pessoas que estão receptivas a receber. Dentro de meses, quando voltarmos a colocar o mesmo grupo através do mesmo processo, veremos os números passarem de 75% para 95%, porque teremos preparado e ajustado o corpo para isso. Esta primeira pergunta foi crucial para nós, pois nos mostrou que podemos usar os campos do sistema para interagir com as pessoas. E esse é todo o propósito disso. Antes, em nosso sistema, tivemos a senhora alemã a quem pedimos para beber água. E então ela disse que estava sendo inundada com tanta água. Ela estava criando muita saliva. Nós já tínhamos os dados, mas apenas com uma pessoa. Agora temos 75% de todas as pessoas que vieram para a refeição com o Criador. A segunda parte era, você notou... A segunda pergunta dessa enquete era... Você notou alguma redução no consumo de alimentos na semana seguinte? E 77% disse que sim. Então, seguimos um padrão da primeira pergunta, mudando a salinidade da saliva, e se todos os dias mudarmos a combinação dos alimentos, a maioria de vocês, dentro de 2 a 3 semanas, não comerá nada, porque você estará tirando seu alimento do sistema. E o bom disso é que você não pode se tornar obeso, porque você só tira o que você precisa do plasma. Entendemos pela segunda pergunta que podemos alimentá-lo, porque 77% de vocês deixaram de ingerir alimentos físicos. Isso significa que aquele programa do qual falamos sobre onde vocês se inscrevem e nós os alimentamos durante todo o ano, ele de fato funciona. Se nós lançarmos uma apólice, ela o cobrirá durante o ano inteiro. Este teste mostrou que ao criar salinidade na saliva, você pode alimentar-se tanto quanto seu corpo precisa para viver. Na pergunta número 3, lhe perguntamos, você se sentiu melhor no geral durante a semana seguinte? E 83% disseram que eles estavam felizes e satisfeitos. Isso significa que o homem pode se afastar de matar. Significa também que pela combinação da comida e pela variação da energia a cada semana, ou mesmo 3 ou 4 vezes por dia, podemos satisfazer todas as suas necessidades. E você se sentirá melhor porque não está mais matando para isso. E você não terá as preocupações sobre de onde virá a próxima comida. Se você tiver seus fones de ouvido, você terá a comida que precisa e se sentirá melhor por isso. Se você notou, há cerca de 10 a 20% das pessoas que não podemos alcançar na primeira vez, mas as que conseguimos alcançar estão por completas. Temos pessoas que vêm ao sistema e dizem, não funciona para mim. E sabemos por que ele não funciona. A longo prazo, vai levar tempo isso. É como quando nós não revestimos os fios em nossa casa. Nem todos os fios são não revestidos ao mesmo tempo ou com a mesma força. Você faz isso passo a passo até sintonizar com tudo com ele, tudo com esse fio. Quando as pessoas dizem que se sentem mais energéticas, isso significa que estão levando a energia do que precisam. A energia está sendo transferida através do plasma. A pergunta número 5 foi, você perdeu algum peso desde o início da sessão? 1/3 das pessoas perdeu peso. Isto é o que esperávamos, porque isso significa que você não come o que não precisa. Você só absorve o que precisa do sistema. De certa forma, não era uma dieta, porque você estava bem alimentado o tempo todo, mas 33% de vocês perderam peso durante as 2 semanas. Alguns perderam de 1 a 3 quilos e outros até 12 quilos em 8 semanas. Nessa estrutura estamos, perdão, nessa estrutura usamos a comunicação de plasma do sistema. Mas temos outras pessoas na China e em outros lugares que pegam plasma através da água de Gans e perderam de 20 a 30 quilos. O peso dela se estabiliza após 3 ou 4 meses. Eles encontram o equilíbrio do que o seu corpo precisa. A pergunta número 6 foi muito complicada, mas você tem que entender onde o truque está aqui nesta pergunta. Ela dizia: você sentiu mais a sensação de que pode se alimentar sem matar outra vida? O resultado aqui subiu para 80% das pessoas. Isso significa que o homem, quando vai a um açougue ou vai comprar grãos, subconscientemente não está feliz com o que ele está fazendo. Ele está percebendo que há outra vida na geladeira ou na prateleira. Mas para sobreviver, ele bloqueou esse conhecimento. Quando você o bloqueia, significa que não quer saber daquilo. E está fazendo isso apenas para sobreviver. Agora, com este entendimento, significa que você não precisa matar e ficará mais feliz por isso. Você pode receber energia de plasma sem ter que matar por isso. O objetivo disto tudo era ver se o homem pode mudar o seu hábito. Se começarmos a alimentá-lo desta maneira, o homem chegará gradualmente a este ponto. Será que ele se tornará mais calmo e um homem de paz? Será que ele aceitaria gradualmente que pode sobreviver sem matar? Na era moderna, criamos uma geração de vegetarianos, convencendo-os de que os vegetais e sementes não têm vida neles. Então comemos esses vegetais e sementes pensando que não estamos abatendo o pescoço de uma ovelha, de um cordeiro ou de uma vaca. Mas ao invés disso, colocamos um pedaço de aipo na tábua de corte e o cortamos em pedaços. Pelo menos com o cordeiro abatemos de uma só vez, enquanto que com o aipo cortamos cada parte da sua vida. Fomos educados a aceitar que a vida de uma planta não tem nenhum valor, como vida. Ela está lá para que comamos sem culpa. Foi assim que aprendemos. O homem não pode fazer isso no espaço. Toda vida conta, e é contada pelos campos plasmáticos de sua existência. Não importa se é verde, amarelo, laranja, anda, fala ou muge como uma vaca ou qualquer som que ela faça. A pergunta número 6 foi crucial para nós. Significa que o homem está pronto para se afastar da matança. O homem está pronto para se afastar de tirar outra vida, e ele se sente bem com isso. Os 20% que não têm sentimento é porque não se conectaram ao sistema. Temos estatísticas completas de como vocês votaram em cada pergunta para cada um de vocês. Podemos analisar os dados para ver se são as mesmas pessoas respondendo as mesmas perguntas da mesma maneira. Após quase 4 horas e meia de deliberação, outra pergunta foi feita. E a pergunta foi: você aprendeu alguma coisa sobre si mesmo que o tenha aproximado de conhecer a si mesmo? E 93% das pessoas disseram que sim. Isso significa que estamos prontos para explorar outra dimensão em nossas próprias vidas. Estamos prontos para compreender que existe uma outra maneira de viver. Eu posso ter energia, posso me sentir melhor e não tenho que matar por isso. Isso nos leva ao ponto de entendermos mais a nós mesmos. Há uma pergunta fundamental, que é: se nós lhe fornecemos a comida e as necessidades para o bem-estar de seu corpo online, será que você teria câncer? Uma vez que agora você se conheceria melhor emocionalmente e seria mais estável, então será que veríamos o número de doenças psicossomáticas como vemos hoje? Ou veríamos uma vida longa sem dor? Porque agora que você sabe mais sobre si mesmo e está feliz com sua situação, então será que você não pegaria doenças ou desequilíbrios em sua fisicalidade? Uma pergunta mais importante e que foi chave para toda a pesquisa foi: você abriria mão de sua mão ou a compartilharia para outra alma viver, elevar-se, existir e se tornar mais elevada que a sua alma? Algumas pessoas não entenderam essa pergunta quando ela foi feita, ou os totais nesse caso teriam ido para cerca de 95% de resposta sim. Este é um atributo do Criador, dar incondicionalmente, mesmo que signifique que outros se tornem melhores do que você. No nível da alma do homem não há ciúmes nem hierarquia, enquanto no mundo da fisicalidade o ciúme é a espinha dorsal da existência para muitas pessoas e para a maioria dos crimes. Isso mostra que a humanidade está pronta para se tornar um homem do universo. Tire dele as dores da fisicalidade e ele está lá para dar incondicionalmente. Vemos a luz branca, vemos a liberdade quando entramos no reino do Criador, no ponto de partida da fisicalidade, que chamamos de morte. Tudo que precisamos para a nossa existência é provido dos campos da existência dele, do Criador. Não há restaurantes e lanchonetes no universo para as pessoas comerem. E não temos hospitais, prisões, instituições psiquiátricas, nem postos de combustível para os árabes abrirem campos de petróleo da alma. Agora você entende por que o trouxemos para fazer a refeição com o Criador, porque na verdade tratava-se de entender a essência da alma do Criador, que é você. Agora parece que a humanidade está pronta para seguir em frente. Se amanhã fizermos as mesmas perguntas aos líderes mundiais, você acha que eles vão desistir do assento deles na presidência, embaixador ou realeza, para que outros existam? Ou será que eles se tornaram uma raça especial de egoístas? Será que eles são pessoas totalmente egoístas que dizem: mudem o que você quiser desde que eu permaneça como chefe? Desde que eu possa manter meu poder e o outro me escute e faça o que eu digo. No universo não há casas de poder, parlamentos, senados nem juízes para que você se torne o rei e senador da Terra. Amanhã teremos conosco alguns líderes mundiais, embaixadores e líderes religiosos na sessão. Por razões de segurança, eles serão disfarçados para que você não os reconheça. Mas entre vocês amanhã estarão líderes mundiais, a alma dos líderes mundiais e alguns líderes religiosos, e veremos como será. Como eu disse recentemente, está quase pronto para chegar o que eu chamo de colisão frontal. Estamos começando a ver a unificação de igrejas, mesquitas e a unificação de grupos religiosos em diferentes partes da Europa Ocidental. Os rabinos estão tentando falar com os sacerdotes, os muçulmanos e o resto do mundo. Isto é o que a Fundação Cash tem exigido nos últimos dias, e agora trazemos isso à tona. A Fundação Cash vai trazer o primeiro encontro de líderes religiosos mundiais. Nós iniciamos essa operação e levaremos alguns meses para conseguir isso. Isto vem em um momento em que a situação atual está mudando no Oriente Médio, com o Irã e as próximas reuniões e abertura das embaixadas em diferentes lugares. Pedimos ao chefe da religião zoroastriana no Irã para participar de uma reunião dos líderes religiosos mundiais na casa do Templo de Mitra, no Irã. E também para os dois chefes da religião judaica, onde cada um deles governa por 6 meses de cada vez em Israel, para participarem também desta reunião. E o Ayatollah Khomeini, que é o chefe do mundo islâmico, para os xiitas, assim como o chefe da seita sunita do Islã, e o chefe do Vaticano e da Igreja da Inglaterra, e os representantes da fé Bahá'í em Haifa, Israel, assim como o chefe dos budistas, taoístas, sikhs, hindus e hindus, para todos se encontrarem no Templo de Mitra. Este é o lugar onde o homem iniciou a religião original. Vamos ver se eles podem encontrar entre si um denominador comum em Mitra. E talvez eles descubram que todas as religiões estão tentando alcançar o mesmo caminho para o Criador. É como reunir os G12 das religiões para uma conferência, os 12 braços das religiões ou os 12 discípulos. Vamos ver como eles interagem. Será que vamos ver se o Ayatollah Khomeini do Irã se coloca à frente do Papa do Vaticano? Será que o homem mais elevado da religião budista se veria mais superior do que os outros? Ou traríamos a unificação de todas as religiões e toda a estrutura aceitaria se encontrar com seu Criador em uma conferência dos líderes religiosos? Queremos que os chefes se reúnam, não apenas as delegações. Será que isso traria mudança na dimensão da humanidade? Amanhã convocaremos algum desses líderes religiosos para essa reunião, pois eles também estão nos corredores do poder, como chefes de seu próprio estado. Amanhã haverá embaixadores entre vocês, e fizemos o nosso melhor para cobrir o nosso pessoal por razões que serão explicadas no futuro. A pedra angular do termo para a paz na reunião de amanhã será apresentada por vocês e pelo Conselho Universal. Deixaremos as linhas abertas se eles quiserem responder a vocês. Deixaremos para ver como vocês se sentem. Você está pronto para afirmar sua posição nisso? Nós não queremos apenas ver sua visão, queremos que você apresente suas exigências. O que você exige dos líderes mundiais? Como nós trabalhamos através da alma do homem, não estamos à procura de uma solução. É a mesma maneira que nós o alimentamos com comida e você se sente o energético. Agora vamos alimentá-lo com os poderes do corredor da vida no universo. Esta sessão é parte da conexão universal com a raça humana e os líderes mundiais estarão presentes, assim como os membros do Conselho Universal. Isto é para estabelecer os primeiros laços entre a comunidade universal e os líderes deste planeta. É a verdadeira essência do que chamamos de interação entre a comunidade universal e a Terra. Será interessante ver como os desejos de vocês, como pessoas comuns deste planeta, se tornarão a estrutura da vida para seus líderes. Será interessante ver como você se sente ao se dirigir a esses chamados líderes mundiais. Temos algumas outras surpresas para vocês na reunião de amanhã. Vamos ver como vocês reagem a isso. E veremos qual será o resultado de seu desejo nos próximos tempos. Esta semana tem sido uma bela semana para a política de paz, pois vimos o presidente Xi da China em Moscou como parte do plano maior para a China ao assumir a liderança no ethos da estrutura chinesa. É muito com base no taoísmo e compreendendo o processo de como esta nação funciona. E mais do que tudo, é como o líder chinês afirmará sua liderança como um líder da paz. Ninguém será mais beneficiado pela guerra ucraniana do que a China, porque o capital ocidental e a habilidade não estão lá para alimentar bilhões de dólares na Ucrânia. Em troca, a Ucrânia garantirá o fornecimento de grãos para a China. O presidente Xi e as empresas de construção em massa que foram criadas como parte da política da Rota da Seda estão sentadas na China, esperando para receber as oportunidades para reconstruir a Ucrânia. O presidente Xi está jogando duas cartas. Sua principal carta é a paz. E como ele é a pessoa mais nacionalista que eu já conheci, ele trará contratos em massa para a reconstrução de uma nação ocidental através do pagamento por grão. A reconstrução é o que se encontra na parte de trás das negociações. Isso trará 10 anos de trabalho para as empresas de construção chinesas. Mas isso também mostra outro lado, que fazer paz é rentável. Enquanto que fazer guerra só alimenta alguns poucos. Nos próximos tempos, e se o processo em que estamos envolvidos com os chineses se tornar realidade, então a China terá a nova tecnologia disponível para eles. Então a China não precisará fazer nada, mas apenas estar sob a bandeira da paz e da pacificação para alimentar a sua nação. Na enquete das 8 perguntas, provamos que podemos alimentar a nação sem um único grão jamais, sem que nenhum grão jamais seja colhido. Mesmo as pessoas mais remotas nos cantos mais remotos da China receberão os mesmos cuidados de saúde e bem-estar que os dos hospitais mais ricos de Pequim. Tudo o que eles têm que fazer é sentar e colocar os fones de ouvido. Não haverá mais exclusividade para que um homem seja saudável. Então, o que vai acontecer com todos esses agricultores e todas as políticas agrícolas? E quanto a todas as guerras que o homem fez? Como você viu na enquete de hoje, você pode alimentar o homem, mas ele não precisa nem mesmo comer. Nas próximas semanas, vamos estabelecer uma estrutura para alimentar o homem de uma forma contínua, 24 horas por dia. Você pode vir e comer na mesa da Fundação Cash e não precisa matar ou destruir outra vida por isso. Vamos sentar no que costumava ser restaurante e apenas conversaremos uns com os outros sem nada sobre a mesa naquele restaurante. Nos próximos tempos, vamos liberar conhecimento para o homem para que ele possa fazer o que até agora é impossível para ele. Antes de minha viagem à China, faremos com que a China, como nação, comece a construir colônias na Lua e em Marte dentro dos próximos 2 anos. A longo prazo, haverá centenas de cidadãos vivendo na Lua, Marte e qualquer outra posição que a liderança chinesa decidir. Com o que mostramos hoje, a colonização do espaço é 100% garantida. O conhecimento será transferido para a liderança chinesa para iniciar o processo de fazer excursões de longo prazo ao espaço. Esta será uma solução para o governo sobre o que fazer com tanta gente altamente intelectual sendo alimentada através do sistema. Eles também receberão os benefícios para a saúde e serão entretidos na nova dimensão da tecnologia do plasma. Então, eles darão o próximo passo para colocar a tecnologia em operação. A outra alternativa com a qual estamos sentados neste momento é a de arquivar a tecnologia até que o homem esteja pronto. Mas o homem nunca estará pronto. Portanto, entregaremos a tecnologia ao governo chinês nas próximas semanas. Isso permitirá que a China superpasse a tecnologia espacial americana em centenas de anos. Encontramos um parceiro em paz e vamos nos empenhar para que isso aconteça. Transferiremos a tecnologia, que será desenvolvida pelos chineses diretamente durante os próximos 2 anos. Esta colonização não estará sentada esperando para disparar um foguete atrás de si, esperando que um dia chegue à Lua, e não estará também carregando apenas algumas colheres e alguns metais, ou tendo problemas por causa do excesso de carga útil. Mostramos que podemos alimentar as pessoas e mantê-las satisfeitas e felizes, e o resto virá com isso. Estamos iniciando o processo de ir para o espaço. Uma das perguntas para os líderes mundiais amanhã será: você vai abrir uma mesquita ou uma igreja na Lua ou em Marte? Ou vamos terminar com esta hipocrisia? Não se esqueça, esta maneira de viajar é através da alma. Será que aqueles que viajam através da alma aceitariam as hipocrisias das religiões? Se você levar um sacerdote da Terra à Lua através de sua alma, será que ele ainda acreditará na reencarnação? Onde ele está, de certa forma, já reencarnando a si mesmo lá? A verdadeira ciência e tecnologia acabará com as religiões. Nós não combatemos isso, nós apenas lhe damos o conhecimento e isso desaparece por si só. Não podemos dizer que os muçulmanos não vão à Lua ou a Marte. Não podemos dizer que negros e brancos são diferentes um do outro, pois a alma não tem cor. Então entendemos que para onde vamos, vamos aparecer na essência daquilo com que nos sentimos felizes, com o que nossa alma está satisfeita. Vamos transferir tanta tecnologia avançada para o governo da China nos próximos 2 anos que forçará a paz mundial. Será para a liderança chinesa impor o caminho da paz com o resto das nações. A política de armas não trouxe nada além de dor, e a política de paz não trará nada além de alegria. Este é o nosso objetivo, e nesse processo entregaremos uma tecnologia que mudará o curso da humanidade. As estatísticas de hoje provaram que o homem será feliz e satisfeito e não terá que matar por isso. É hora de mudar, e esta mudança virá pelo exemplo e pela compreensão. Pergunto-me como você se sentirá na mesa da paz, como você se sentirá na mesa de paz com os líderes mundiais. Nas próximas semanas, será que você poderá dizer que está feliz com o que conseguiu? Esta parte aqui do ensinamento não ficou muito claro, mas eu acho que o Sr. Cash está dizendo aqui que eles abrirão o sistema todos os dias após a sessão de amanhã para que os cidadãos se encontrem com os líderes mundiais. Deixaremos uma linha aberta de maneira aleatória, o que não anunciaremos com antecedência. Você não precisa vir para trazer esse pedido e exigência de paz, mas você pode solicitar através de sua alma e isso se estenderá aos outros também. Anunciaremos a que hora o sistema estará aberto e por quanto tempo. O mais importante é que você faça uma conexão através de sua alma com os líderes mundiais. Você não está lá para exigir ou para ser um servo, mas para ser igual. Que seu desejo de paz mundial seja tão bom quanto do presidente Xi da China, ou do Sr. Biden dos Estados Unidos, ou do Ayatollah Khomeini do Irã, ou de qualquer outro líder religioso. Desta vez, exigimos a paz através de nossa alma. Nós elevamos os líderes para compreender nossa alma. Não é através do boca a boca. Desta vez, é através da alma do homem. Assim como não alimentamos você com uma colher ou garfo durante as últimas sessões de alimentação, você se alimentou e você se compartilhou através da alma tudo. Da mesma forma, então, que você se alimentou através do sistema, você virá para se encontrar com os líderes mundiais. Deixaremos o sistema aberto para que você se conecte através de sua alma, mas não anunciaremos a hora em que estará aberto, porque assim os líderes mundiais poderão escapar para não estar lá a essa hora, porque sabem que serão tocados. Aqueles que participarem da sessão de amanhã entenderão que estão trazendo a mudança que o homem tem esperado há gerações. Esta semana foi o início da primavera e com ela trazemos a primavera da paz. Mas estamos oferecendo um grande pacote de tecnologia para que isto esteja lá. Quando se fala em paz, significa que também é preciso criar empregos e que os governos possam vender. Estamos oferecendo aos governos colonização espacial para o homem, para aqueles que seguem o caminho da paz. Será a extensão da vida humana além da Terra. Será também um rápido desenvolvimento na dimensão da alma e na dimensão da fisicalidade para os cidadãos da Terra transferirem, transmutarem e transportarem coisas através do universo. Se não oferecemos uma alternativa, Então somos apenas mais uma caixa falante. Mostraremos tanto que todos vão querer se tornar pacificadores. Os 85 milhões de barris de petróleo por dia sendo sugados das profundezas deste planeta é apenas uma máquina que faz dinheiro para aqueles que estão no controle. Este planeta está sangrando preto e há um limite para até onde este sangramento pode ir. Um dia irá colapsar. Com a introdução de novos sistemas de energia, o sangramento da Terra vai parar. Tecnologias serão entregues ao governo chinês para garantir que a China será uma das primeiras nações que não permitirá que a Terra sangre mais. Entregaremos tecnologia suficiente e aquelas que nunca foram reveladas à humanidade ao governo chinês, que ela se tornará assim uma das maiores e mais poderosas nações do mundo. Então eles terão o poder de impor e trazer o ethos do taoísmo. Isto acabará com o sofrimento da humanidade e tornará a vida um prazer a ser vivido. Minhas necessidades e pedidos aos líderes mundiais são muito simples e nós podemos entregar e podemos exigir. Mas são vocês, na reunião de amanhã e nos próximos dias, que têm que entender que vocês estão lado a lado e são iguais a qualquer líder mundial. Como sempre dissemos, meu desejo é meu comando. É hora de você comandar sua alma, e esse é o reino do homem, e ninguém pode tocá-lo. A resposta à pergunta 8 é para que todos vocês respondam na reunião de amanhã. Você desistiria ou compartilharia sua alma para que outra alma vivesse, se elevasse, existisse e se tornasse mais elevada que a sua? Essa é a maior liderança que já foi oferecida ao homem. Nós só estamos lá para facilitar. Nós não estamos lá para criar. O criador da mudança é você. Nós estamos lá para lhe dar acesso aos líderes mundiais. Trouxemos conosco os membros do Conselho Universal que amanhã entenderão sua nova posição e sua nova responsabilidade e o que precisam saber. Eles serão iluminados de acordo com a compreensão deles. E eles entenderão o que precisa ser feito para estar nessa posição. O ensinamento de hoje foi planejado há semanas e meses para que estejamos prontos para a mudança. Vocês verão os resultados de seu próprio trabalho, sua própria alimentação de sua alma e fisicalidade. E veremos amanhã que mudança a humanidade trará para o próprio homem através de sua alma. Não será através da revolução, ou marchando nas ruas de Paris, ou roubando a justiça e afirmando não ser diferente nas ruas de Tel Aviv, e não matando as crianças nas ruas de Teherã por causa de um pedaço de pano em suas cabeças. Veremos como vocês, como novos líderes, através da força de sua alma, conduzirão a humanidade para onde ela deve estar. A partir de amanhã, vocês verão uma nova raça de liderança através do compartilhamento da alma, e quanto mais pudermos dar, mais poderemos trazer a mudança nessa direção e dimensão. E o que quer que aconteça depois da sessão de amanhã não é coincidência, e não tem sido coincidência nos últimos anos. Mas lembre-se de uma coisa. Continue humilde, mesmo que você pense que pode trazer a mudança através da sua influência. Aprenda comigo e não fique apegado à sua fisicalidade. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje. E espero que vocês tenham entendido os resultados do que cerca de 80 de pessoas passaram. E esperamos que muito mais de vocês queiram se juntar a nós para estar lá. Entendo o que está por vir e como vocês desencadearam o que está por vir. Espero que tenhamos conseguido compartilhar o suficiente, que vocês aprendam a compartilhar suas próprias almas, tanto quanto o que compartilhamos com vocês. Esse é o fim dessa parte 1 de Síntese Rápido do Workshop número 478. O Sr. Cash aqui na segunda parte, ele estava ouvindo o comercial sobre o voo para a Lua em junho de 2022. Acho que ele estava aqui se referindo a essa tecnologia, pois fazer esse transporte se tornou muito mais difícil do que pensávamos. Acho que a tecnologia mais antiga levaria algumas horas para você chegar à Lua. Com a nova tecnologia, leva apenas alguns segundos. Então ele disse que muitas pessoas vieram ao Centro Elins para realizar a transmutação indo à Lua. No futuro faremos isso em números massivos. O mesmo que fizemos com a alimentação em números massivos também. Portanto, o transporte não é tão interessante como era. Ele tem uma surpresa muito interessante para a sessão de amanhã, e você vai entender que não há necessidade de transporte, pois a transmutação o traz muito mais rápido. Alguns anúncios são de que eles relançaram os copos de cerâmica na loja da Fundação Cash, para a pressão e o resto. Eles têm também quatro novas seleções de pinturas de Gans. Eles lançaram o segundo lote dos Gans Joelho e espera-se que este seja a última vez. Por favor, não se esqueça de nos enviar o máximo de informações que puder para que possamos acertar e obter as informações corretas. A data para a sessão de vício em abril talvez mudará do dia 23 para o dia 29. A Fundação Cash recebeu um patrocínio para teste com nossos médicos. Precisamos de 100 voluntários para se candidatarem para qualquer condição. Essas pessoas em segundo plano querem ter um número maior de testes, portanto, agora a Fundação Cash está aberta para pessoas com todos os tipos de condições de saúde. Aceitaremos qualquer caso, exceto deformação genética ou casos em que haja próteses como transplante de coração, ombros ou qualquer outra coisa. Eles querem completar esses casos rapidamente. Você se inscreve na Fundação Cash e os médicos decidem se aceitam o caso ou não. Os patrocinadores estão financiando os testes, mas você tem que pagar os custos aos médicos, que são de 3 mil euros para qualquer condição. Eles encerrarão as solicitações em breve, portanto, faça sua solicitação muito em breve. As sessões demorarão 6 semanas para ver quão eficaz é esta nova tecnologia de plasma e como podemos difundir isso. Queremos saber se ela pode lidar com ferimentos corporais e se pode lidar com danos aos nervos ou qualquer outra coisa. Os 3 mil euros são a taxa básica, podendo ir para mais dependendo das condições. Estamos coletando os dados, como fizemos com a sessão de alimentação. Portanto, se você sofrer de alguma condição que você acha que nossos médicos estarão interessados, por favor, entre em contato com a Fundação Cash. O sucesso da sessão de saúde é a satisfação da alma, como mostramos nas estatísticas mais cedo. Muito em breve nos empenharemos em relação às condições mentais. Podemos fazer uma sessão mensal para condições mentais, como o que estamos fazendo para os vícios agora. Estamos planejando fazer um dia para ensinar nossas crianças a se tornarem crianças do espaço e se prepararem para o próximo ciclo. Um dos pais tem que acompanhar a criança, mas ambos também podem participar do processo. Talvez façamos isso em junho. Ensinaremos aos pais como orientar seus filhos. As crianças tendem a ser mais receptivas para compreender o conhecimento e a tecnologia que vai por trás disso. Estamos anunciando posições para 7 a 10 médicos que tenham um bom domínio da psicologia e aplicações médicas para trabalhar com a Fundação Cash em junho ou julho. Os médicos de clínica geral também podem se candidatar. Estes médicos trabalharão em tempo integral para a Fundação Cash e receberão um salário fixo. Precisamos de um médico em cada um dos idiomas, porque a barreira linguística tem sido um problema nos testes. Precisamos de médicos que sejam fluentes em espanhol, francês, português, chinês e árabe. Envie seu pedido e o resto será detalhado para você. Seu apoio será apreciado pela Fundação. Queremos avançar com a aplicação para a saúde. As condições podem ser qualquer coisa, desde defeitos nos olhos até problemas emocionais, o que quer que seja. No entanto, tivemos casos em que as pessoas vêm com 10 doenças diferentes. Estes casos não nos interessam, porque sempre que consultamos uma coisa, sempre surge algo mais. Queremos o máximo de casos possível para mostrar aos nossos apoiadores e financiadores da Fundação que a tecnologia lida com muitos, muitos aspectos diferentes. Desde o primeiro ciclo de casos, estamos coletando depoimentos das pessoas que alcançaram seus objetivos e muito mais do que aquilo pelo qual entraram. Estamos liberando-os para passar para o próximo passo. Mas se algo surgir, eles podem voltar para receber o apoio. Após os 100 casos, passamos a 1.000 casos no próximo ano ou no ano seguinte. Porque tudo isso precisa de muito planejamento e estrutura para ser realizado. Este é o início de uma cobertura geral de saúde pela Fundação Cash. Na loja da Fundação Cash é chamada de Cobertura Abrangente Universal de Plasma. Você pode adquirir uma apólice de saúde para sessões de plasma para sua família e indivíduos. Este é o início da nova estrutura. Mais tarde, a alimentação e o resto será adicionado. Estes são os primeiros testes para configurar a estrutura massiva para que centenas de milhares de pessoas possam usar o sistema. O endereço da Fundação Cash em linhas é de conhecimento público e você pode encontrá-lo no site. Três brasileiros vieram sem aviso prévio aqui. Como dissemos na semana passada, esta é sua casa. Mas é melhor para nós organizarmos sua visita se você nos avisar com antecedência que vem. Porque temos muitas coisas acontecendo no centro. Portanto, isso nos ajuda a coordenar e nos dá uma chance melhor de servi-lo. Não podemos aceitar um caso de transplante de coração. É porque existem duas estruturas de plasma diferentes. Uma pertence à pessoa que recebe o transplante e a outra ao doador. Você terá interações ou interconexão entre as duas estruturas diferentes. Como o coração e os pulmões são duas estruturas diferentes também. Neste caso, você tem outro tecido de outro lugar que não combina exatamente com o receptor. Portanto, ele pode criar todo tipo de coisas como rejeição de órgão e o resto. Neste momento, nosso sistema ainda não é capaz de fazer esse tipo de coisas. Entretanto, se você estiver no ponto antes de fazer um transplante, então nossos médicos podem ver isso. Os casos de câncer podem ser feitos, mas pararemos após 5 semanas. Mas depende da decisão dos médicos e não de nós. Algumas das aplicações que nos interessam são danos físicos aos olhos, feridas profundas, queimaduras na pele, enxerto, substituição ou extensão de amputações. Somos provedores do conhecimento para os médicos, mas são eles que decidem como ir. Se você tem uma ferida que não cicatrizou por muito tempo, gostaríamos de entender como a tecnologia irá interagir com isso. Seria capaz de fazer isso? Queremos expandir para um espectro mais amplo de conhecimento. No mundo farmacêutico, eles testam uma coisa após a outra para acrescentar aos seus números para obter números maiores assim. Estamos passando pelo mesmo processo, mas ninguém pode afetar nossos dados. Pedimos que as pessoas deem seus depoimentos e como as coisas vão também. É um processo de aprendizado para a Fundação. Em nossa situação, o bom é que muito do conhecimento está se centralizando e está se tornando acessível para todos. Portanto, nenhum farmacêutico, nem ninguém mais pode reivindicar isso. O conhecimento tem uma estrutura pública e se torna parte de uma estrutura maior. Se no futuro conseguimos o que queremos, então faremos muito com isso. Gostaríamos muito de fazer muito trabalho para as vítimas do terremoto na Síria. Mas há pessoas no Ocidente que se dizem civilizadas e criam fronteiras imaginárias que separam as pessoas. Eles dão as pessoas do lado da Turquia, mas deixam as pessoas na Síria sem nada, para morrer, mesmo que tenham o mesmo sangue nelas. E para mim isto é errado. Tentamos avançar com as negociações com o governo através do embaixador, mas a primeira coisa que eles nos perguntaram foi: quanto dinheiro ganhamos com isso? Qualquer pessoa com fone de ouvido poderia conseguir o processo. Negociamos muito tempo com eles, mas é incrível como eles são corruptos. Tentamos o nosso melhor. A base para esses testes é desenvolver nossa base de conhecimento para a tecnologia espacial. Queremos ver o quanto podemos afetar diferentes condições e como elas podem ser toleradas. É parte da construção da nova estrutura. Estamos literalmente destruindo a base do controle do conhecimento por patente e por fraude, como vimos com a fraude no período do Covid, com as injeções e o resto. E toda a hipocrisia também que circundou tudo isso. São vocês que estão construindo isto agora. Não assinamos nenhum acordo de confidencialidade ou sigilo com nenhum dos médicos que trabalham conosco. Todos os dados que coletamos, como que vocês viram aqui, na refeição com o Criador, estão todos em público. Sabemos que estamos procurando o que podemos obter. As outras organizações tratam disso de uma maneira diferente. Ninguém compartilha o conhecimento da maneira como nós compartilhamos hoje. E a longo prazo, vamos ganhar. Porque quando o conhecimento é público, ninguém pode escondê-lo e todos se beneficiam com ele. Todas as nossas descobertas estão cobrindo uma enorme base de conhecimento em tecnologia. Estamos literalmente entregando aos médicos anos e anos de pesquisa e desenvolvimento livremente para que eles possam utilizar. Se vocês se lembram daquele médico com quem trabalhei muito de perto nos Estados Unidos, passei horas e horas e semanas ensinando a ele. E então, quando ele pensou ter aprendido tudo, foi trabalhar com uma empresa russa fazendo MedBed. Mas veremos qual será o resultado disso. Eles não ganharam nada, porque quando pensaram que tinham conseguido algo, a tecnologia em que estavam trabalhando já estava obsoleta. A tecnologia que entregaremos à China vai deixar o Ocidente perplexo. Nós tentamos com o Ocidente, mas eles não quiseram. E mesmo a tecnologia que levamos conosco para a China não é a que será entregue aos chineses. Mas a condição é muito clara. Não pode haver lugar para a guerra com esta nova tecnologia. A paz é a única opção. Vou deixar meu ponto muito claro para os chineses. Hoje tive conversas muito profundas com os oficiais chineses e deixei isso muito, muito claro onde estamos, o que vai ser e o que esperamos deles. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento fez o que ela pensa ser Ganges deutério e o manteve em uma garrafa por 2 anos. Ela estava fazendo Ganges CH3 e obteve um líquido preto no recipiente, mas ela não sabia o que era, mas tinha ouvido dizer que era deutério. O líquido laranja fica em cima e o líquido preto fica embaixo. Ela permaneceu assim, ele permaneceu assim por 2 anos, esse líquido. No início era com uma cor esverdeada escura e depois ficou preto e está na forma líquida. Sr. Cash diz: quanto espaço existe entre a camada inferior e a superior? Eles estão totalmente separados ou é esporádico? As camadas se movem de cima para baixo ou é separação total, com a água limpa entre elas e nada se movendo de cima para baixo? Buscadores de conhecimento responde: não, as camadas estão totalmente separadas. Sr. Cash responde: você pode usar uma seringa e sugar a água do meio. Se for totalmente homogênea como uma solução, é muito provável que você tenha criado deutério, ou uma combinação de carbono e grafite, ou de certa forma grafeno. O CH3 se distingue ainda mais devido ao seu campo magnético gravitacional. Quando fazemos uma mistura de CO2 e zinco, podemos obter essa separação também. Eles separam-se até que suas energias se equilibrem umas com as outras. Talvez o material preto seja deutério, mas é baseado em ferro, ou é principalmente ferro. Quando o CH3 foi feito, ele consumiu a camada de zinco mais rapidamente, então ele entra em contato com o ferro por baixo. Coloque um ímã no fundo do vidro e veja se o material preto se junta e faz uma coluna perto do ímã. Se isso acontecer, então é parcialmente deutério e parcialmente ganho de ferro. E a parte laranja, ou CH3, está na parte superior. Muito provavelmente o metal galvanizado era uma liga mal feita, o que significa que ele tinha um bom revestimento de zinco, mas o ferro era de má qualidade no interior. Mas isto é muito bom para fazer o ganho de ferro e deutério. O ferro tem uma base de carbono muito alta, então você obtém esse tipo de ganhos assim. A parte CH3 terá muita influência do ferro. Agirá como ferro. Eles ainda estão ligados ao campo do ferro e do deutério. Buscador de conhecimento pergunta: certo, então o que posso fazer com este material preto? O Sr. Cash responde: você pode fazer um monte de coisas com material preto. Primeiro de tudo, determine se é um ganho baseado em ferro com um ímã. Deve ter 99% de certeza disso nesse teste. O pó do ferro deve vir para o ímã. Vire o ímã para os dois lados. Ele dará uma boa indicação das forças de campo. Então você pode decidir como quer utilizá-lo. Se você não tiver um ímã, você pode usar CO2 ou zinco ao lado do pote e ver se ele puxa para cima uma coluna de pó de ferro. Mas deixe-o alguns dias para reagir. O CO2 é puxado em direção ao material preto e faz uma coluna subir como uma nuvem, como se fosse uma fumaça. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui nesse momento do workshop, esse buscador de conhecimento estava tentando apresentar a tecnologia às pessoas e contando a elas sobre a refeição com o Criador e alimentando-se dos campos e tudo mais. Parecia longe daquilo a que essas pessoas estavam acostumadas e muito difícil delas entenderem e aceitarem. Então ele pergunta: como vamos levar isto à humanidade nos próximos tempos? Sr. Cash responde: muito, muito lentamente. O bom é que há quase 20 anos estamos construindo uma base sólida de ensino e pesquisa, e isto é muito melhor do que apenas se tornar uma moda. Isto foi graças aos belgas por nos manterem fora dos jornais, revistas, televisão e do resto. Ao fazer isso, eles nos permitiram crescer e nos tornar sólidos o suficiente para que muitos de vocês adquirissem o conhecimento. Então agora esperamos e jogamos com o tempo, como eles dizem. Pergunta ao Sr. Cash: tem notado que muito disso tem a ver com pessoas que têm crenças muito fortes? Sr. Cash responde: é porque não está na televisão. As pessoas ainda acreditam apenas no que está na televisão. Na internet agora eles têm algo chamado de influenciadores sociais. Por exemplo, os rabinos vão e ensinam sobre sua religião e isto vai atingir milhões de pessoas. Mas se fizermos isso, então nos tornaremos um culto. Se nos tornarmos influenciadores sociais, então eles dirão que somos contra as religiões, contra produtos farmacêuticos e coisas assim. Não queremos este tipo de associações. Nós ensinamos a cada pessoa para que elas entendam e aceitem a tecnologia. E cada vez mais pessoas a aceitam. Veja, na verdade, quando está na televisão, você pode atingir números altos, mas você de fato não influencia muitas pessoas com isso. Estes são apenas bons artifícios que a gente fala para as pessoas passarem seu tempo. Queremos que as pessoas entendam que isso se torne um padrão de suas vidas, uma verdadeira mudança. É para aqui que estamos indo e o próximo passo é o desenvolvimento. Esta é a maneira como abriremos a porta do conhecimento. Nos últimos 6 meses, eu liberei tanta informação, conhecimento e tecnologia para nossas equipes em diferentes lugares que literalmente torna obsoletas todas as coisas que ensinamos nos últimos 20 anos. Não é que elas sejam obsoletas, mas agora você entende a base disso. Desta forma, a nova tecnologia será aceita e desenvolvida muito mais fácil e muito mais rapidamente. Antes, se eu tivesse dito que podemos alimentá-lo colocando um fone de ouvido com um microfone, você pensaria que tudo isso era uma piada. Mas agora 80 de vocês passaram por 2 semanas alimentando-se desta forma. Portanto, é real. E vocês entendem isso. Podemos fornecê-lo continuamente, de modo que você simplesmente coloque seus fones de ouvido pela manhã para o café da manhã, depois para o almoço e o jantar. Você começará a adquirir o hábito de se alimentar a partir da energia. Isto é parte do programa maior que começamos a colocar em funcionamento. Podemos criar uma condição com o sistema que, se colocarmos 100 de vocês nele, ele será capaz de atender às necessidades de cada um. Por exemplo, se um tem um câncer, outro Alzheimer, outro tem uma ferida e até mesmo outro que está com fome. Quando liberamos em uma escala maior, então pode ser como conseguir comida delivery, só que você diz com o número e tem uma pizza a seu gosto através do campo de energia, e você só paga 1 centavo por isso. Você terá a sensação de ter exatamente o sabor que você gostaria de ter. Você se torna aquele copo e a laranja. Quantos de vocês voltaram a comer quando não tem fome mais? O buscador de conhecimento aqui estava dizendo nessa parte do workshop que as pessoas com quem ele estava tentando falar são aquelas pessoas que se consideram despertas e conscientes, ou o que você chama de pessoas espirituais, entre aspas, ou aqueles engajados socialmente. Mas ainda assim eles têm dificuldades em aceitar a tecnologia. O Sr. Cash diz, mas eles ainda têm que comer. Eles ainda têm que comer. Se você puder colocar os fones de ouvido e obter a energia, a emoção e sabor de um tomate, será que os tomates vão ser vendidos no supermercado? E o tomate será exatamente do jeito que você gosta. Você não sentirá amargura, a menos que em algum lugar do seu subconsciente, na estrutura da sua alma, você queira sentir o gosto amargo. Caso contrário, você receberá exatamente o que deseja como energia, gosto e o prazer de saborear. Então os supermercados se tornarão obsoletos, eles se tornarão algo da história. É inevitável que isso aconteça. Quando movermos as pessoas para a Lua e Marte, não haverá supermercados, mas você pode imaginar se você pegasse uma lata de algum tipo de alimento feito no campo magnético e gravitacional da Terra e a trouxesse para a Lua, por exemplo. Mudando sua posição de campo magnético gravitacional, ela poderia simplesmente se desintegrar em pedaços. Ou em algum outro lugar no universo, se torna um gás, por exemplo, essa lata. Aí então seus tomates estariam todos no chão. Pergunta para o Sr. Cash. O buscador de conhecimento pergunta: será que pessoas com ideias fixas, especialmente aquelas não abertas à tecnologia, usando a tecnologia, mudariam como alma? O Sr. Cash responde: nós sempre mudamos. Em face dizemos: o gato não consegue alcançar a carne, então ele diz: algo de errado com a carne, ela cheira mal. Se não podemos ter algo, então inventamos uma desculpa para não querermos isso. Mas quando se torna amplamente disponível, então você verá quantas pessoas se juntarão e farão isso. Dizem que a compreensão da alma e da alma da fisicalidade é como as meninas persas. Elas o empurram por cima da mesa e dizem não, não. Mas embaixo da mesa elas te puxam com a perna e dizem sim, sim. A alma da fisicalidade te empurra para longe e diz não. Eu não posso aceitar isso, é impossível. Mas a alma por baixo da mesa diz: isto é o que precisa ser feito e eu quero. Não queremos isso porque não está na moda. Mas quando estiver na moda, todos vão querer. Eles olharam para trás e dirão: nós sabíamos sobre a tecnologia, mas não podíamos falar sobre ela. Não estava na moda, não estava na mídia. As pessoas fazem o que lhes é dito. Tudo isso vai mudar no futuro. Faremos nosso trabalho de base e estabeleceremos o conhecimento completamente. E então, quando for a hora disso vir à tona, virá. E virá à tona do jeito que tem que vir. A beleza disto é que não se pode mandar ninguém para o exílio com as tecnologias. Não haverá prisioneiros. Os ingleses enviaram todos os seus prisioneiros para colonizar e construir a Austrália. Você não pode fazer isso com a alma do homem. A alma do homem nunca foi condenada por nada. Ela escolhe sua própria posição. Nenhum líder pode enviar ninguém como prisioneiro para o exílio. Pergunta ao Sr. Cash: como vai funcionar com os líderes mundiais amanhã, já que você disse que a alma deles não os deixaria entrar no sistema por causa de todos os crimes que cometeram? Sr. Cash responde: temos que esperar e ver. Nós não somos todos iguais. Deus não é comunista que faz todos iguais, que eles têm que frequentar a mesma escola ou usar a mesma roupa. Na variedade, há beleza. E nós somos uma pequena parte da coleção de flores do Criador no universo. Somos apenas um grão de pó. Há tanta beleza para ver e aprender com ela. Então vamos nos perguntar: por que escolhemos estar na fisicalidade por tanto tempo e não aproveitar o resto da criação? O buscador de conhecimento aqui diz: é porque eles gostam muito da fisicalidade. O Sr. Cash responde: talvez, mas talvez a alma tenha prazeres ainda maiores. Amanhã é uma colheita muito grande. Já vivi tempo suficiente como nômade. Vamos ver o que acontece amanhã. Aqui um buscador de conhecimento perguntou sobre o cartel de drogas e o tráfico de crianças. O Sr. Cash fez um longo discurso sobre pedofilia e abusadores de crianças. Vou apenas destacar aqui alguns tópicos para vocês. Você pode ouvir a gravação completa. Os abusadores de criança pensam que têm o direito de fazer isso com uma criança e todos os outros estão errados, e ao mesmo com o tráfico humano. Se uma pessoa conhece a tecnologia e como transmutar, ela não pode ser abusada por ninguém mais. Podemos ensinar nossas crianças como mover a alma, então a fisicalidade não pode ser abusada. O Sr. Cash teve experiências pessoais com isto e assim desenvolveu uma tecnologia para evitar que as pessoas sejam abusadas. Então ele contou suas experiências pessoais com sua ex-mulher e como ela se infiltrou na Fundação Cash com pedófilos. Ele disse: quando você está apaixonado, você não vê o que a amante faz com você e você aceita tudo porque esse amor é tão importante. Então os olhos dele se abriram. Ele levou 2 anos para remover a cobra da Fundação Cash. Ele disse que tinha que enfrentar isso para poder encontrar uma solução para isso. Novamente, ele deu um grande aviso aqui às pessoas que se associam com esta senhora. Ela só precisa de um pequeno contato com você e ela vai entrar pelos seus endereços de IP e eles vêm atrás de você mais tarde por causa disso. Eles visam especialmente as famílias com uma filha. Quando ela estava na Fundação Cash, o Sr. Cash nunca permitiu que nenhum endereço de IP vazasse. É por isso que é importante que você não se associe com essas pessoas. Se ensinarmos a tecnologia a nossos filhos desde pequenos e eles entenderem que é uma maneira de ninguém poder tocá-los ou abusar fisicamente de vocês, eles estarão a salvos. Eles podem sair do perigo através da tecnologia. O transporte da alma e a libertação do homem de uma posição é outro presente que será dado ao governo chinês para uso mundial. As plantas e os animais também serão beneficiados pela nova tecnologia. Ainda temos que lhe ensinar como construir estruturas para viver sem tijolos e argamassa. Lembre-se, cada tijolo é feito de um átomo e cada átomo é um plasma. E agora você sabe como fazer o plasma. Você pode cortar os raios para fazer quartos. Tudo isso está na patente. Eu disse aos chineses: se você mostrar um passo, nós mostraremos mais. O presidente Xi decidiu usar a tecnologia para a paz e está no memorando da reunião do CPC na semana passada. Nós respondemos de acordo. Se eles quebrarem a regra, nós quebraremos nosso ponto. Se eles mantiverem o que estão buscando, nós continuaremos. a política de armas só dispara sobre os presidentes em suas próprias cabeças. Você nunca contrairá doenças se não tiver medo da vida. Talvez, se a tecnologia se expandir através da China este ano, ela virá à tona. As crianças têm que tomar consciência de seu potencial, de modo que não podem ser colocadas em posição de serem maltratadas, intimidadas, sofrerem bullying, se suicidarem ou se apegarem a drogas. Isto é o que temos que aprender. Quando nos envolvemos emocionalmente em algo, então nos tornamos cegos para as coisas. Nossos filhos têm que aprender isso como parte do currículo de vida antes que a criança vá para a escola para sofrer bullying pela primeira vez. É responsabilidade dos pais ensinar a seus filhos a força da própria alma deles. Se você se mover, então ninguém pode pegar sua alma, ninguém pode tocá-la, porque você não quer estar nessa posição. Os pedófilos se escondem sob diferentes nomes, cores e formas que nenhum de nós sabe até que venha a público. Pergunta ao Sr. Cash, há inúmeras almas indefesas neste planeta que sofrem os abusos da humanidade, tais como os seres verticais, minerais, animais e muitos outros. Você disse no passado que eles também estão participando do processo de transição e elevação do planeta. Você poderia nos dizer um pouco mais sobre isto? Sr. Cash responde, devido à estrutura ou a este planeta, exceto pelas pedras, mais ou menos tudo que vive nesse planeta aqui precisa de energia de algum lugar para se mover. Isto é muito importante para que as pessoas entendam. Esta necessidade de existir tirando energia dos outros se tornou um padrão de vida neste planeta. Se pudéssemos ver o quadro inteiro, então veríamos que é uma parte fundamental. Eu não sou um sonhador. Eu forneço tecnologia que traz os sonhos à realidade. As 80 pessoas, como parte da enquete, das pesquisas que nos mostraram, que podemos viver das energias e ser felizes sem matar os outros por suas energias. O áudio aqui nesse momento do workshop foi cortado. E continua da seguinte forma. Isso trará uma mudança para todas as vidas deste planeta, incluindo plantas e animais. O padrão de vida encontrará seu próprio equilíbrio. As energias do campo de plasma poderão ser entregues através de satélites. Então todos os arbustos, cães, gatos e leões receberão o que quiserem. E eles simplesmente passarão uns pelos outros, em vez de matarem-se uns aos outros. Esta foi a promessa dos livros sagrados, que leão se deitará com o cordeiro. O leão verá o cordeiro como um companheiro e não como alimento. O medo um do outro desaparecerá. E a única maneira disso acontecer é quando entregarmos a energia suficiente para compensar o que é escasso no planeta. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode alimentar continuamente o homem ou ensiná-lo a usar sua alma para se alimentar. Quando você ensina a alma do homem, você faz o mesmo com o gato e o peixe. Quantos de vocês que participaram da sessão de alimentação pagaram para que seu cão tivesse um par de fones de ouvido ligados com eles? Como vocês, como seres humanos, são mais importantes? Quantas vezes, quando você usa o plasma para si mesmo, você também o usa para as plantas, para os peixes no aquário ou para o cão? Por que não usamos esses satélites para alimentar a todos? Vamos ver quantos de vocês pagarão os 3 mil euros, não para vocês mesmos, mas para a oportunidade de ajudar a humanidade através da pesquisa. Os dados e informações coletados ajudarão milhões de outros. Vocês querem que eu venda a Fundação Cash para as organizações por bilhões de dólares? Então assim você não terá controle e não será mais educado. É por isso que ainda batalhamos com nossos próprios médicos e nossas próprias equipes e seguimos adiante passo a passo. Usaremos a tecnologia para alimentar as plantas, as árvores, os cães, os gatos, os leões, os macacos nas selvas, tanto quanto o homem. Depois veremos se a promessa do mel e do leite não estará lá. Pergunta ao Sr. Cash, quando e como os criminosos vão pagar pelos crimes que cometeram contra a população? Sr. Cash responde, deixa eu decidir isso. Eles de fato pagam por isso todos os dias. A vida deles não é um mar de rosas como você pensa. O medo de seus próprios crimes não os deixa dormir à noite. Eles podem parecer felizes na superfície, mas por baixo estão tremendo o tempo todo. As unidades domésticas de aprimoramento de energia estão passando por uma certificação neste momento e nós temos que esperar. Esta é uma certificação independente, mas todas as unidades estão conosco na Áustria. Uma buscadora de conhecimento aqui disse que ela teve vertigens de uma forma muito ruim por não se alimentar na refeição com o Criador. Ela quer saber como lidar com isso. Sr. Cash responde: temos que descobrir por que você está ficando com vertigens. A vertigem vem da pressão no ouvido interno ou do ouvido médio dentro da cabeça. Houve alguma mudança? Ou você não produziu líquido suficiente como saliva e secou por dentro? Temos que descobrir o porquê. Aqui o Sr. Cash sugeriu que ela participasse dos 100 casos e deixasse que os médicos a ajudassem a descobrir a causa. Isto é parte do conhecimento que tem que ser compreendido. Viemos da origem da criação através do plasma. Cada condição tem algo a ver com o plasma da criação. Temos que descobrir o que ainda não entendemos para que possamos assim adequar os campos a isso. Isso é tudo. Aqui houve uma senhora... É o que o Sr. Cash fala, que teve uma senhora que danificou seu olho com cáustica há 30 anos. Nas duas primeiras sessões nada aconteceu. E então na terceira sessão ela disse: foi a primeira vez em 30 anos que ela não sentiu a dor da queimadura. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 478.